Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, este que é o terceiro programa de Abril e hoje recebemos o apresentador SIC e SIC Internacional, Zé Figueiras. Muito obrigado por teres aceitado este convite, é um prazer receber-te. Foram duras as negociações, tal como o governo com a União Europeia, foram negociações do mesmo género, mas chegámos a bom porto, temos um orçamento aprovado. Ora, antes de mais, um abraço para toda a gente que vos ouve e um abraço sobretudo para ti que és persistente nestas coisas. Sim, chato. Não, não é nada. Eu acho que isso faz parte mesmo da tua idade e da capacidade de conseguir alguma coisa e acho que deve ser mesmo assim. Olha, um abraço para a malta toda. E sim, estou aqui. Estás aqui, não existe. Zé Figueiras, muito obrigado por teres vindo. Eu tenho que te perguntar, és o último ganda maluco português? Não, o último ganda maluco. Ah, eu estou tão calminho já. Se calhar se me fizesse essa pergunta há 5, 6, 7 anos, eu sou uma pessoa muito extrovertida, era capaz de dizer, sou um dos. És um dos. Um dos, não o último, de maneira nenhuma. Sou um dos. Mas agora, independentemente dos programas que eu faço e que obviamente não se vêem cá e que as pessoas dizem, mas onde é que ele anda? Então, mas ele existe, ele está na televisão. Estou, sim senhor. Só que estou a fazer televisão para um mercado das comunidades muito, que é o Alô Portugal, dirigido às nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Daí estar muito mais virado até lá para fora do que propriamente cá dentro, como é óbvio. Mas continuo ainda com a mesma irreverência. Obviamente não mais contido, não é? Mas eu acho que faz parte de nós isto, sermos extrovertidos e não sermos tão introvertidos. Daí, até falar um bocadinho da minha carreira, olha, ter entrado neste mundo da comunicação até sem estar à espera. E assim as coisas aconteceram. A idade traz uma calma obrigatória. Ou necessário? Nem é uma questão de calma. Vamos lá ver, agora não... Assim, já... A idade, imagina isto, já não tenho 20 anos, já tenho aqui quase o cotazinho de 50. Mas o que eu estou a querer dizer é que a idade não nos acomoda, a mim não me acomoda. Pronto, tenho 40 e poucos anos, vou-me sentar agora porque já estou cansado. Ah, nada disso. Eu acho que a idade permite-nos ter outra visão das coisas, sem dúvida. E aquilo que nós fazíamos, como é óbvio, há 20 anos atrás, se calhar não queremos fazer agora. E damos prioridade a outras coisas. E eu sinto cada vez mais isso. Quer dizer, eu não quero ser um acomodado televisivamente para a vida toda. Pronto, e ali fiquei, no meu cantinho. Pois foi, há 20 anos, há 40 anos, eu tinha o Ai os Homens. Não é saudosista? Não. Ai, aquele tempo é que era bom. Não. Acho que isso até nem é ridículo, porque cada um então diria isso. Tem, com todo o respeito, os nossos Júlios Isidros, as grandes figuras da televisão, também com certeza que diriam, epá, no meu tempo, nos anos 60, 70, 80 é que era bom. E eu agora não posso dizer, epá, nos anos 90 e em 2000 e tal é que isto era, é que se faziam programas à sério. Não, cada vez mais existe uma evolução e um timing para fazer as coisas. Agora, orgulho-me imenso do que fiz. Sim. Oh, eu acho que o orgulho-me tanto é das coisas... que eu vivi a fazer determinados programas. Ou seja, os bastidores, a vivência do Muito Louco, a vivência do Ai os Homens, a vivência do Cantigas da Rua, uma série de programas, enfim, que as pessoas até se lembram pelos nomes. Uhum. Isso, as equipas, o andar na estrada, os bastidores, eu acho que isso é que me dá memórias, porque cada vez que eu me encontro com essa malta toda, o que falamos não é do Ai o Muito Louco, tu lembras-te daquele programa? Não. É, tu lembras-te daquela cena que antes de entrarmos Sim, no ar... Isso é que é o maior gozo que eu tenho. Há espaço para o arrependimento no que ao orgulho diz respeito? Há espaço para o arrependimento. Não há espaço. Com muito orgulho que tenhas... Eu acho que é de bom tom e mostra a nossa capacidade de sabermos que errarmos quando nos arrependemos de alguma coisa. Só que quando fazemos mal, até nos serve de bitola para, ok, é isto que não se deve fazer. Arrepender-me disto ou daquilo, isso não... Não, porque é assim, isto é uma frase feita, um clichê da algibeira. Só me arrependo daquilo que não faço, não é? Portanto, é assim, não posso arrepender de coisas que eu tenha feito. Agora, ajudou-me se calhar ok, a próxima vez não vou por esse caminho. O próprio crescimento que tiveste e a tua carreira em si fez com que consigas agora encaixar melhor as críticas? Sim. Ou sempre foste muito receptivo a elas? Ou enervavas-te mais há 15 anos atrás? Não, é assim, não me enervava mais. Eu, curiosamente, até costumo sempre dizer que epá, a pessoa tem que ter a capacidade e um povo tem uma cultura e tem alguma inteligência quando aceita exatamente ser bem criticado ou fazerem humor com um determinado povo. Uhum. Brincarmos com os tugas, com os portugueses e rimos-nos disso, com os alentejanos, com quem quer que seja, é termos capacidade de inteligência para absorver esse humor e reagir de uma maneira. Agora, uma coisa é críticas... que não digo que sejam construtivas ou destrutivas, é pá, crítica é uma crítica, é pá, gostei imenso, aí odiei o que tu fizeste. Outra coisa é ofender, e isso aí há uma grande fronteira e uma grande linha e uma grande barreira. Pá, critiquem, mas não ofendam. Se fui alvo de ofensas, olha, muito honestamente que eu saiba, na minha carreira, não. É pá, houve sempre alguém que mandava uma boca ou outra e que me deixava completamente... Meu Deus, o telemóvel a tocar, isto nem parece meu em estúdio. É as fãs. Isto nem parece meu em estúdio. Mas estava eu a dizer... isto era exatamente... Prachado já. Sem rede. Mas estava eu a dizer que... Ofensa, não. Lido muito bem com as críticas, muito mesmo. E rio-me delas até, curiosamente. O povo português leva-te menos a sério do que aquilo que tu querias e esperavas? Não, eu acho que o povo português é assim, já não tem a ideia do Zezito, muito maluco, muito louco, dos homens, ou do... Foram-se moldando também. Sim. Às circunstâncias. Sim, eu acho que sim, pelo menos é assim. A idade também nos permite depois fazer coisas diferentes, não é? Dizer-te também e perguntar-te, se esta personalidade... pública, extrovertida que tu tens, de simpatia, de um sorriso fácil, obriga-te em público, lá está, a ser tudo menos antipático? Não, olha, não me obriga porque isto parece que aquela conversa que ele está a dar a entrevista e está a dizer bem dele, não, nada disso, não quero que passe essa imagem. Agora, eu também não consigo ser diferente, muito honestamente. Obviamente temos os nossos dias, chateio-me. Eu tenho uma capacidade, quando as pessoas estão chateadas ou quando as pessoas são antipáticas, de abordar com algum sentido de humor. E aí vences logo, ou seja, se a pessoa está a ser muito mal criada para ti ou está a ser antipática, porque há pessoas que são. E há pessoas que estão para aí viradas e, independentemente de ser o Zé, o Manel ou o Francisco, eu tenho a capacidade de brincar com elas, de dizer qualquer coisa que até as faça abrir os olhos. Mas com algum sentido de humor, até para desmascarar ou enfim, desconstruir tudo aquilo. O que eu, o que não me obriga a ter sorriso nenhum, estar em cima do palco ou estar em frente a uma câmara de televisão, porque foi essa a imagem que eu passei. Eu acho é que naturalmente sou mesmo assim. Uhum. Mas muito honestamente, naturalmente sou mesmo assim. Não sei que gene é que me deram, ou que pó é que me deram no biberon, ou o que quer que seja, mas não sou nada negativo, nada. Ai, eu sei que não vai dar certo, não faz... Não, eu é sempre pelo lado positivo. Uhum. Epá, e às vezes as coisas correm mal. Claro. Ei, estavas com tanta expectativa, aquilo era tão giro, que depois a coisa não foi bem assim, mas até correu mal. Mas quando se cai, não deprimes. Ai, correu tão mal, eu pensava que corria tão bem. Não, quer dizer, olha, isso é perfeitamente natural. Agora, não vais fazer disso um grande buraco para meteres a cabeça debaixo da areia. E, olha, aconteceu. Eu tenho uma capacidade de conseguir dar a volta sem me amargurar, sem entrar em depressões ou o que quer que seja. Porque a nossa vida, e nesta área, e agora as pessoas percebem exatamente o que é que eu estou a falar, é feita de altos e baixos. É feita de altos e baixos, há momentos altos, depois há momentos em que nós chegamos a uma determinada altura da vida, já não sabemos se queremos bem aquilo e se é aquilo que queres fazer e optas por outra coisa. E então, cada vez que estavas lá em cima era uma maravilha, cada vez que estavas cá em baixo, metias a cabeça debaixo da areia ou entravas em depressão porque agora não tens o programa que tu querias. Não, nada disso. Pá, é assim. Ah, é? Estou embora, vamos seguir por outro caminho. Perdeste protagonismo em prol da felicidade? Não perdi protagonismo em prol da felicidade, acho que continuei foi a ser a pessoa, e se calhar isso por vezes incomoda muita gente, continuei a ser a mesma pessoa que não se deixa vencer por uma crítica ou por uma reação menos positiva. E o facto de eu escolher o meu caminho e querer estar a fazer isto agora neste momento é porque me sinto feliz. A carreira continua. Há espaço para a verdade num meio tão competitivo? Em que aspecto? Verdade? Ou seja, aquilo que tu és, a genuidade, num meio tão competitivo, há espaço para essa genuidade, para essa tão grande sinceridade? Que, assim, está no género. Ou há muitos dissabores à conta de... É assim, há pessoas que nos deixam e que marcaram e passaram pela minha vida profissional e que eu fiquei depois com uma opinião completamente diferente delas daquela que eu tinha no início. Mas isso acontece na minha área profissional como em qualquer outra, não é? Até na própria amizade, ponto. O amigo que era amigo e amiga, pá, afinal revelou-se ali uma coisa completamente diferente. Ou a amiga que era assim ou assado. Agora, é um meio muito competitivo, é sem dúvida. É um meio em que provavelmente tu empurras o outro para te pôr à frente. Sim. Mas eu acho, e esta é a minha filosofia, mas é mesmo a minha maneira de estar na vida, na minha área profissional. É assim, se as pessoas gostam do teu trabalho, vêm ter contigo. Ponto. Pá, não é preciso empurrar o outro, ou não é preciso empurrar a machucar o próximo para poderes-te pôr à frente amigos de pés e dizeres, olha, eu estou aqui, quero fazer isto. É, mas quem lá está dentro sabe, olha, o A, o B ou o C é a pessoa indicada para fazer isto. Agora, é assim, não vamos ser ingênuos. Há um lobby muito meio nestas coisas. No meio há os conhecimentos, há as amizades, há o A que janta muito em casa do B, há o B que janta muito em casa do C e tudo mais. É, mas isso faz parte do percurso profissional das pessoas e da forma como se ligam uns aos outros. És capaz de chamar a atenção para isso. Não vais por aqui, não te metas em bicos de pés, já tens esse caráter quase de professor. Sim. Ou não te gostas de meter no meio de... Não, eu acho que até tenho a capacidade e tenho a legitimidade para já poder dar conselhos, isso sem dúvida. São 23 anos, 25 anos quase desta brincadeira muito a sério, desta brincadeira, portanto permite-me dar alguns conselhos à malta que entra e que eu próprio digo, olha, porquê? Porque eu fiz exatamente o mesmo percurso, não é? Olha, não vale a pena ir por ali porque depois podes ter um grande dissabor. E... também não vale a pena armar sempre em neutrozinho. Não, a pessoa quando tem a opinião a dar, tem que a dar, acabou. E não vale a pena ficar acomodado. Agora, dou alguns conselhos, inclusive comecei a fazer umas coisas na minha área, que é dar formação, na área televisiva, e gosto imenso, e apanho quê? Apanho targets de 19, 20, 21 anos, em que eu, e malta inclusive é licenciada, em que eu sou o primeiro a dar a minha opinião. E uma das coisas que eu digo é, pessoal, nunca desistam. Nunca, nunca. Pá, não os levei eu muitos na minha vida. Levei, portanto, nunca desistam, vão às coisas. E eu fui sempre assim. Eu acabei o curso na altura e fui bater às portas da rádio, isto há 20 e tal anos, quando ainda não existia nenhuma televisão privada, existia a RTP, e para mim a RTP era uma coisa... inatingível. Completamente. Então o que é que eu fiz? Era a grande loucura, eu faço parte de uma geração que começa na rádio, bater às portas da rádio com um currículo. E olha, acabei por ficar numa rádio, houve alguém que disse assim, então deixa lá o miúdo fazer aí algumas coisas, e aí começa o meu percurso profissional, que me orgulho imenso, não é? Quantas vezes é que pensaste em desistir? E eu se calhar, e pensar, eu se calhar não fui feito para isto. Ah, isso dizemos, não é? Isso, desistir nunca. Olha, respondendo já à tua pergunta de uma forma muito direta. Mas os jovens lidam muito bem com o não. Sim. E eu levei muitos nãos, hein? E os nãos servem para aprender e servem para levares um abanão e ficar com a cara ali vermelha do estalo, mas depois dá-te para acordar. Levas muitos nãos, mas e depois o não, quando tu vences, isto é quase que um conselho que eu dou, epá, tem outro sabor. E olha que fala a experiência própria. E deixa-me dizer isto, já que estou contigo na rádio. Dos primeiros sítios em que eu batia uma porta, levei um não redondo e apresentei-me exatamente como um jovem, com um currículo na mão. Tudo bem, estamos a falar de há alguns anos atrás, onde as coisas eram completamente diferentes. Assim, não havia internet. Não havia Facebook, gente. Não havia, não, as pessoas viviam sem Facebook. Não havia telemóvel. Não havia nada. Não havia telemóvel, exatamente. Estás a ver? Não havia telemóvel. E estamos a falar daí de há 25 anos. Portanto, não havia telemóvel. Ou tu davas o teu contacto e ligavam para casa... Sim. Para o fixo, para casa, exatamente. Nós vivíamos com os pais, ligavam para casa e tu tinhas ali uma resposta, ou então estavas sempre atento ao telefone e perguntavas sempre, alguém ligou, mãe? Aquela coisa, alguém ligou, mãe? Porque nós vivíamos na casa dos pais, pronto. E havia o telefone fixo. Hoje em dia é tudo diferente. E isto para dizer que o conselho, levei um não redondo, mas redondo ali na cara, pá, de alguém que me atende e que... Eu acredito, não, mas pronto, eu não tenho essa postura, mas eu acredito que isso possa existir de um jovem que bate a uma porta, que está ali com um currículo, e então tu levas assim com um dinossauro da altura, mostras o teu currículo, que nem olha para o currículo, e a pessoa quase que nem olha para a tua cara, e pronto, e desvaloriza-te, não digo humilhar, mas epá, ignora-te completamente. E tu sentes perfeitamente que tu estás ali e dizes, pronto, e com uma forma humilde, pá, modéstia à parte, que eu acho que essa foi sempre a minha, dizer, pronto, olha, quando tiver tempo, se puder, dê uma vista de olhos no currículo, se achar algum interesse, olha, eu estarei aqui. E atenção, eu estava a pedir estágio na altura, como hoje acontece. Exatamente. Pá, o estágio é aquilo onde tu dás o tudo por tudo. Para depois ficares. Exatamente. Para depois haver um convite. E eu, é engraçado isto, ficou-me gravado para a memória e serve-me exatamente como exemplo e como bandeira. A pessoa ignorou-me completamente, nem olhou para a cara e disse, deixa ficar, mas olha que isto está complicado, nem sei se, pronto, há muito mais gente à sua frente. Como é óbvio, eu devia de ser aí o 25º que lá bateu, o milésimo que bateu à porta para entregar um currículo, mas pronto, não deixei de entregar, porque sei lá, se existem 1000 ou 1500 pessoas que quiseram entregar o currículo. E pronto, e olhou, e eu saí, epá, e cá está, estas as situações. Nunca te sentiste deprimido? Claro que me senti deprimido, quando a porta fechou e eu começo a descer a escada, ou aquele elevador, digo assim, realmente, isto epá, é uma coisa, isto é... Ah, não devia ser assim, olha, eu pelo menos dizia, pronto, está... Epá, fazia nem que fosse um teatrinho. Muito bem, olha, deixe ficar, nós vamos ter tempo de avaliar, é complicado, não sei o quê, mas vamos ver aí o seu currículo, não sei o quê. Epá, e disse assim, fogo, mas pronto, olha, um dia vou conseguir. E eu entrava naquela, como todo jovem, e consegui. E cara a cara, lidei um dia com essa pessoa. Cara a cara, essa pessoa um dia trabalhou para mim. Trabalhou entre aspas, trabalhou para mim na área da produção. Porque a vida dá muitas voltas. Sobre a vingança, quase. Não. Eu não digo que a vingança serve fria nem nada disso. Mas foi aquela pessoa, um dia quando me entra pelo nosso gabinete, está aqui a pessoa X para trabalhar connosco, que tem alguma experiência na área da produção e da comunicação e não sei o que mais. Eu olho e é engraçado. E acho que isto é que tem o sabor, enfim, o bombom. É, a pessoa nem se lembrava disso. Portanto, é assim. Eu na altura fui mesmo mais um que apareceu ali. Como é óbvio, a pessoa não se lembrava de mim. E eu perguntei, e eu um dia tive a oportunidade de lhe dizer isso. E não dei conselho nenhum, nem fui... ou seja, nem lhe dei lições nenhumas, por amor de Deus. Mas foi tão bom eu ter tido essa conversa com a pessoa... E recordou-se, e ela disse, pronto, eu não tenho ideia disso, mas lembro-me, não sei o que, eu disse, estás a ver como a vida dá uma volta, e não sei, pelo menos eu vim-me embora e depois, e acho que o recado foi dado, estás a ver? Sim. Portanto, estas coisas, agora, senti-me deprimido, claro que me senti, até vinha, caramba, pá, esta gente, fogo, tratam as pessoas de uma maneira, eu não sei como, e um dia mais tarde está ela... À tua frente. À minha frente, e entre aspas, a escrever coisas para mim, e a redigir até notícias para mim, coisas para o programa, para os programas que eu fazia, e eu naquela, epa, as voltas que o mundo dá. De facto, e depois alguma coisa, o universo encarrega-se de tudo, não é? A vida leva-te lá. Exato, isto é, o mundo anda à volta. Eu não sei nada de coisas aí, de misticismo nem nada disso, mas o mundo gira. É pá, e as pessoas acabam por se cruzar todas, não é? E depois isto é uma aldeia. Pois é. É uma aldeia. E quem brinca contigo e quem tu dizes bem vai se cruzar contigo um dia mais tarde, porque na mesma área. Ou mesmo quando... quem trata mal vai se cruzar, possivelmente, é quase inevitável cruzar-se contigo. E depois damos-nos todos bem, e depois até trabalhamos todos em equipe e é uma maravilha e não sei o quê, mas. Há qualquer coisa muito... Mas não há aí um lado de hipocrisia, quase? Aquele que foi capaz de dizer mal de ti um dia, trabalhar contigo e fazer-te passar por... Ah, agora o Zé é meu amigo e trabalhamos juntos e... É assim, não sei se a pessoa dizia que o Zé era meu amigo ou não, mas é engraçado que eu tinha que ter esta conversa com a pessoa e tive esta conversa com a pessoa e abri o jogo. E disse, olha, eu não posso deixar de dizer isto e não sei o que mais. Tu foste daquelas pessoas que mais, que mais me feriram na altura o ego de um puto a entregar um currículo com 20 anos, 22, 21 anos, a entregar um currículo para querer fazer um estágio para trabalhar e completamente humilhado e arrasado desnecessariamente. Pá, e a pessoa depois ficou e disse, mas era eu de certeza, é sempre aquela coisa, era eu de certeza, mas esquece, vá, vamos trabalhar agora. Quando recebeste o primeiro sim, do que é que te lembraste em primeiro lugar? De todos os nãos? Sim. Quer dizer, eu acho que isto é um processo e é um, digamos assim, não digo que seja uma luta, mas agora é uma luta e sempre foi uma, mas é uma luta diária. Que são tantos os nãos que quando recebes um sim, quase que respiras de alívio. Olha, nem estava à espera. A sério? Sim, isso aconteceu. Aconteceu até, e posso dizer, foi na altura, entrego o currículo, era também uma grande rádio, e chamaram para lá estagiar. E eu quase que nem acreditava. O quê? Mas chamaram... Nada acontece por acaso. E tudo acontece, obviamente, porque tem que acontecer. Pronto, olha, apanhei um período de férias, um período em que muita gente tinha ido de férias e precisavam ali de malta e não sei o quê, e vamos meter agora uns estagiários que até fazem aqui estes períodos de férias e serve de estágio para ele, etc, etc, etc. E no final acaba o meu estágio e sou chamada à direção... Para ficar. Para ficar. E disse, a sério? E quase que é um bocado aquela, não, nem acreditas em ti. A sério? Sim, aliás, ficámos duas pessoas e... E pronto, e o primeiro trabalho, a primeira reportagem que eu faço é lançar um miúdo completamente às férias, que fui fazer a missão Paz em Timor, do Lusitano Expresso, que vai para Timor e tudo mais. Portanto, isto estamos a falar em 90, 91, por aí. E foi a minha primeira grande saída e eu pá, pronto. E a partir daí começa um percurso, na área do jornalismo, atenção, na área do jornalismo. E depois é que eu passo para a SIC, também entro por concurso e por eliminatórias, o chamado casting. O chamado casting, sim. Exatamente, em que fiquei, escolheram duas pessoas e começa o meu percurso. E depois optei, olha, tens que deixar o jornalismo e tens que ir para a área do entretenimento. Pronto, assim foi. Acreditas em algo maior do que aquilo que existe de forma visível, mas fazes por dizer que não acreditas? É assim, vamos lá ver, eu não vivo à volta daquelas coisas do acreditar, nem superstições, nem, não, pronto. Nem crenças, nem... Não, não, nessas coisas, não, sou muito cético e ainda bem, porque senão não fazia nada sem me virar para a direita ou virar para a esquerda, nem conseguia. Estava dependente sempre disso. Respeito imenso quem tem isso e não acreditamos, mas que elas existem. Elas existem. É, pronto, vamos por aí. Agora, acredito sobretudo no nosso trabalho e acredito que umas vezes fazemos bem... Acredito, não tenho noção, mas às vezes fazemos bem, outras vezes fazemos mal. Mas isso é perfeitamente normal e errar é humano. Umas vezes estamos melhor, outras vezes estamos menos melhor. Pronto. Mas também nestas coisas de televisão e nestas coisas de rádio e na área da comunicação também tens sempre uma grande equipa que te apoia, não é? Sim, porque é o suporte, que é a rede, sim. Ninguém está sozinho também, portanto também nunca ninguém te deixa cair ou esbarrar completamente. Depois há a capacidade de cada um ou não... de dar a volta, quando a coisa não está a correr bem, de improvisar, não sei o quê, e depois, de uma maneira subtil ou ligeira, conseguimos, calhar, até dar a volta às coisas. Ao longo da tua carreira, tiveste tempo e espaço para ter um ego maior do que tu? Não. Assim, tinha a noção, ao longo da minha carreira, e estamos a falar de bons anos, tinha a noção de que, de facto, me tinha tornado uma figura da televisão, um puto na altura com 30 anos, pronto, que me tinha tornado aí uma figura... Deslumbraste com... De primeira... Não me deslumbrei. Agora, com certeza que temos outras abordagens na rua que eu próprio depois não estava habituado. Agora, não deixei de ir ao supermercado, não deixei de ir à praça na altura, não deixei de fazer as coisas, Agora, não me deslumbrei de maneira nenhuma, mas temos a noção, e aí, modéstia à parte, que cresceste e estás num patamar que foi, que tornei-me numa figura pública sem imaginar um dia que isto me ia acontecer. A fama é uma causa boa ou uma consequência má daquilo que tu fazes? A fama é aquilo que nós queremos ser. Eu costumo dizer que nós temos a fama e somos estrelinhas à dimensão do nosso país. Ponto. País é ou pequeno. Seja, estrelinhas mesmo. Exato. País é pequeno, estrelinhas pequenas. E o Herman, que era sempre uma das sim, nossas referências, dizia sempre isto: nós vamos para Badajoz e ninguém nos conhece. Sim. Acabou. Pronto. Uma estrela é uma estrela, como nós conhecemos, sim, a nível internacional. Internacional, sim. E uma estrela. E depois somos um país pequenito. Pronto. Conhecemos e é tudo muito giro. E depois Lisboa, tudo de nariz em pé, tudo de galões puxados. És figura pública, és vedeta, és ator, és atriz. Para ti isso nem vale a pena. E não sei o quê. Sais fora de Lisboa, temos uma realidade, com todo o respeito a todas as cidades, em que te sentes um bocadinho, eu mando nisto tudo, vou para o interior do país, aí veneram-me, eu sou o maior, e não é bem assim, nós somos as estrelas à dimensão do nosso país. Agora, claro, há pessoas, eu costumo dizer, no estrelato que eu aprendi, as pessoas quando vêm ter connosco é porque gostam de nós. Ponto. Uhum. Vêm ter connosco é porque gostam de nós. Ou para nos dar um recado, ou para nos dar na cabeça a dizer qualquer coisa. E eu tenho muito isso. Muita gente que vem ter comigo, ouça lá, diga. Mas é por gostarem de ti, não por te levarem a mal. Não, não. Exatamente porque vem ali um elo de que, olha, com este eu posso falar. Sim. E isso é maravilhoso. Sim. Quem não gosta de nós, ou não liga a essas coisas, também não tens nada. Pronto. E aqui nas grandes cidades é o que se passa. Saímos e vamos para o interior do país. As pessoas gostam muito de vir ter connosco e abordam-nos na rua e eu tenho histórias engraçadas que não as posso contar aqui. Tinha que levar muitos pis, mas já me aconteceu. Zé Figueiras, eu amo-te. Não. Antes, pronto, mais pelo contrário. Ah. É coisas mais populares e mais genuínas. Sim. Uma vez entrei num café no Minho. Vamos a isso. Entrei no café no Minho e no Minho as pessoas são... Pronto, as pessoas, aliás, o pessoal do Norte, o que tem a dizer, diz logo, é uma das características, por isso é que eu gosto, não é? Não, aqui em Lisboa enrolamos. No Norte entramos num sítio, o pessoal o que tem a dizer, diz logo. É direto. Franco. Opa, vai para aqui, vai para ali, e acabou. E eu entrei num café, e a primeira coisa que pá, davam lá uns senhores, e eu queria perguntar uma informação, isto foi numa tascóriazinha no meio do Minho, Minho profundo. Então eu entrei assim, olha, bom dia, desculpa lá, para a zona do Gerês, esta, o que é que eu fui dizer? O homem olha para mim, olha-me este, ai, aqui, oh, quem é que imagina? Eu sei, eu levo ali 3 ou 4, é pá, tu tens cá uma música, pá, mas aquilo é giro, tudo assim, e eu, não viu, eu, assim, a sério, gosta, é pá, olha-me este filho aqui, não sei o que vai, a entrar-me pela casa adentro. Não vais sair daqui sem provar uma tacinha. E eu disse, é pá, esta hora não. Não vais, oh, filha, não sei o que, não sei o que mais. Depois lá lhe perguntei, bom, mas resumindo, é por aqui, para os três. E o homem, por aí acima e não sei o que. Mas quer dizer, levas ali 3 ou 4, põe. E que eu disse, olha, isto é o melhor elogio que me podem dar. E é ali que está Portugal. Não, mas minha idade. Não, é assim, compara-me este elogio de, olha-me este filha aqui a entrar pela casa adentro. Oh, imagina-me este elogio com um elogio. Olha, peço imensa desculpa, gosto imenso do seu trabalho, sempre o admirei imenso. Ah, obrigado. Não sei o quê, pronto, acabou ali a conversa. Imagina o outro elogio, para mim foi o mais genuíno. Mais verdadeiro. Então não foi. Sim. Olha-me este grande filha que entra para ti pela casa adentro. Ah, foi maravilhoso. Portanto, eu tenho este tipo de reação das pessoas. Sou muito deles, eu. Quando o entretenimento te cai nos braços, por assim dizer, o que é que se pensa? Ai, meu Deus, como é que eu faço isto? Não, assim, temos uma equipa que nos... Pronto. Que nos apoia. Que mas tal, para quem vem do jornalismo, mas, a própria transição não... Sim. E eu continuo a dizer, e digo isto até publicamente, sem... pudor nenhum. Eu, cada vez que entro numa coisa qualquer, 3, 2, 1, bora. Há ali um nervosinho. Sempre. Até sempre, hoje. Sempre. Há um respirar, há uma coisita de ansiedade, há um... Bora, 3, 2, 1, Zé, estás no ar. Há ali uns segundos do... Ora, boa noite, então... E depois começa a descomprimir, cada vez que tu vais falando, começa a descomprimir, a descomprimir. E eu acho que isto... Epá, é sentido de responsabilidade, é caramba. E se isto agora falha... Se há um 3, 2, 1, estás no ar. Mas quando esse nervosismo for embora, esse friozinho na barriga, esse medo que as coisas corram mal, se for embora, é sinal que tu próprio tens que te ir embora. Oi, boa pergunta. Pois, quando isso desaparecer um dia, é sinal que entras naquela... Ah, já me estou a borrifar. Já. É para fazer lá 3, 2, 1... Olá, pessoal. Não sei, não é... Acho que o nervosismo é o sentido de responsabilidade. É caramba, nada pode falhar. 3, 2, 1, agora menino, agora não falhes. Pá, chateaste, enervaste. 3, 2, 1, estás no ar, não podes falhar. Olá, não sei o que, não sei o que mais. Vai, aquilo vai descomprimindo. Segundos, mas isto é tudo uma fração de segundos. Fração de segundos, sim. Segundos depois, 30 ou 40 segundos. Bom, já estou, já estás, pronto, já cá. O barco começou a navegar, bora. A paixão por aquilo que fazes ainda tem espaço para crescer hoje em dia ou já está muito consolidada? Não, eu acho que tudo tem espaço para crescer. Ou seja, eu costumo dizer que à medida que vamos crescendo em televisão, falo da minha área, assim, está tudo inventado já. Não pode ninguém inventa ser. A roda. Pronto, está tudo inventado. A única coisa que podes fazer é se calhar fazer desta maneira ou cozinhar da outra maneira. Mas qualquer projeto é sempre um desafio. Isso é qualquer, enfim, formato que te ponham na mão... O sentido é mesmo ali de responsabilidade e tens mesmo que agarrá-lo com unhas e dentes no sentido de, caramba, bora lá, não posso deixar ninguém ficar mal. Falando para as comunidades hoje em dia e pegando naquilo que hoje fazes em 2016, falando para quem está lá fora, tu próprio amas Portugal de outra maneira? Com sim. Os olhos de quem está lá fora. Sim, olha, eu tive a oportunidade e uma vez que ando muito pelas comunidades, daí o pessoal dizer, então onde é que andou o Figueiras? Sim, o Figueiras anda... Está num avião. Não, o Figueiras faz um programa para a comunidade que tem uma série de telespectadores a ver àquela hora, milhões, mesmo uma audiência grande, modéstia à parte, e permite-me estar em contacto com eles. Eu digo isto e olha, já tenho a legitimidade de dizer isto que eu vou dizer agora, que é, tenho andado por muitos sítios junto à comunidade. África do Sul, estive nos Estados Unidos, visitei a comunidade no Canadá, Europa tenho visitado com alguma frequência e consigo perceber o saudosismo das pessoas. Pronto, há uma geração que já não vai voltar. Claro. E aquela ideia, eu entretanto faço... Pronto, eu próprio fiz uma avaliação e pensei mesmo que aquela geração que emigrou nos anos 60 e que pensava construir a casinha na terra para depois voltar, já não volta, e a casinha está feita na terra. Portanto, porque nasceram os filhos, que é a segunda geração, e já nascem netos. E isto permite-nos a dizer até, e falando agora para a comunidade, que emigraram com 20 anos, com 30 anos. Aos 60 ou 70 anos voltam outra vez a fazer as malas para regressar, deixando outra vez uma família de lado, portanto já não voltam. Já, e falo com eles e eles dizem, nós na altura tínhamos uma perspectiva diferente e agora não vamos voltar. E por isso se vêem muitas casas no norte, vende-se, que são as casas dos imigrantes, porque eles já não voltam. E começam a pensar, caramba, ir um mesinho de férias para Portugal, nós agora até queremos ir se calhar a outro sítio. E começam a perceber que a vida mudou. Pronto, a vida mudou. O que eu queria dizer com isto, que já tenho o direito de dizer isto, é por todos os sítios que eu tenho andado, o chegar a casa e continuar a dizer, epá, é assim, Portugal para mim é o melhor país do mundo, independentemente de haver muito mais condições em determinados países, tu sentes-te em casa. E eu viajava pelo mundo inteiro e dizia, sim senhor, olha, ficava agora uma temporada em Moçambique, em África, ficava agora uma temporada em Sydney, mas sabendo que ias voltar. Mas é assim, o Porto de Abrigo tinha que ser aqui, por tudo. Mas digo mesmo por tudo, pá, eu amo o nosso país de uma forma fantástica, adoro o Minho, adoro o Alentejo, adoro, pronto, o nosso Algarve, as Beiras, pronto, adoro o país, sem dúvida. E vir aqui é permite fazer isso. Este fim de semana vou onde? Este fim de semana vou até à Serra da Estrela. Sim. Olha, o próximo fim de semana vou até ao Alentejo. E tu e lá é tudo, fora... É tudo perto. E tu lá fora estás longe, longe, longe. E pensa agora, se eu penso isto, imagina quem deixou a terra, a terrinha há 40, 50 anos atrás, ou há 20 anos, ou há 2 ou 3 anos atrás. Atenção, sim, esta nova vaga de gente que está indo embora, não é? Portanto, é assim, chegar a casa é chegar ao Porto de Abrigo. Ah, agora embora lá, daqui a uns tempos vamos para outro sítio. Mas por enquanto estou aqui. Os portugueses foram traídos, mas souberam manter o sorriso? De uma forma geral. Perguntas-me de uma sim. forma geral. Eu acho sim, eu acho que nós os portugueses, nós acho que temos a capacidade de sorrir e... Levar pancada, mas sorrir ao mesmo tempo. Mas isso é muito nosso. E depois somos, e toda a gente sabe que somos um povo muito solidário. Dizemos mal uns dos outros. Sim. Ah, andamos aqui à guerra uns com os outros, e não sei o quê, e o A, e o B, e o C, e o D, e não gostamos dos vizinhos. Mas se houver alguma coisa, é pá, a nossa Portugada toda une-se mesmo. Une-se e vamos para a frente e quanto mais não seja, isto é muito nosso, quanto mais não seja porque o vizinho do lado fez, tu também o vais fazer. Ah, se ele fez, eu também vou fazer. Uhum. Se ele não sei o quê. E gera-se uma onda solidária com uma série de coisas e isso é muito nosso. Porque isto é uma casa de irmãos. É, nós somos uma série de irmãos dentro de casa e todos uns discutem com os outros, é normal. E até, e isto é muito nosso também, o mais novo tem inveja do mais velho porque não sei o quê. Pronto, somos um bocado isto, porque o outro tem e o outro não tem, e a vizinha do lado tem e nós não temos. Isso é muito, muito português, mas é muito estar-nos no género. Já o velho do Restelo era a mesma coisa. Pronto, aquele velho do Restelo que está-nos no sangue é o exemplo exatamente disso. Portanto, dizemos mal de tudo e uns dos outros. Mas depois, se alguém toca na nossa família... Ui, sim. Aí os irmãos unem-se. Unem-se. Porque bateram no irmão mais novo ou bateram no irmão do meio. E aí os irmãos unem-se. Mas e depois consegue haver ali... E eu tive essa percepção, que é... Damos-nos todos mal. Epá, mas e depois todos defendemos. E eu sinto isso até, olha, através das comunidades. Dizemos mal uns dos outros nas comunidades e... Dizemos mal, não. Há comunidades que, pronto, intrigas e coisas não sei o quê. Mas se dizem mal de Portugal, menino... Ai, pois é. Percebes? Sim. E aí vem agora... Epá, vou dar um exemplo tonto, abstrato. O luxemburguês ou o belga começou a... chegou à Associação dos Portugueses e começou a dizer mal de Portugal. Ai, menino belga. Já foste. Exatamente. E estavam os portugueses todos à bulha e a dizer mal uns dos outros lá na casa. Os irmãos todos à bulha e com inveja e não sei o quê. Vem o outro e tudo se levanta. Mas estás a dizer mal de quê? Tomara tu ser como... Estás a ver? Sim. E isso é muito... Há um sentimento de pertença. Isso é muito nosso, e senti isso. E que imagem têm os portugueses do irmão Zé Figueiras? Oi! É, temos que perguntar um de cada vez. Ah, sim, fazer um vox pop. Olha, não sei, mas acho que não tenho ali aquela imagem que as pessoas... Enfim, acho que foi a imagem que eu mostrei ao longo da minha carreira. Agora, não sei, senão fica mal estar a dizer... Ah, tem uma imagem simpática. Ah, assim, eu acho que cada um gosta. Há quem gosta e há quem não gosta. Ei, não suporta aquele tipo. Não suporta. É pá, é normal, então. Ah, gosto imenso dele. Não sei. Mas é assim, não. Essa pergunta não consigo responder. Que imagem é que eles têm? Não sei, olha, é a imagem que eu tenho passado ao longo destes anos. O Zé Figueiras divertido, extrovertido, é o pai Zé Figueiras que também consegue impor autoridade? Agora imponho mais no sentido de que cresceram, estão adultos e se calhar já conversamos de pai para filho de uma outra forma. No início, confesso que não conseguia pôr tanta autoridade. Eras o pai bom? Nem era o pai bom, era o pai que era quase como eles, percebes? E era muitas vezes chamado a atenção por causa disso, que era... Tiveste de deixar de ser o melhor amigo para passar a ser pai amigo? Não, eu tive uma relação sempre muito próxima com os miúdos, acompanhei-os numa fase, acompanhei-os menos numa fase em que eu, pronto, isto nos anos 90 é que eu tinha muitas coisas para fazer, andei em digressão, saí aos fins de semana para ir fazer isto ou fazer aquilo e pronto, e a mãe na altura ficava com eles e era de facto a mais sacrificada, mas depois compensava durante a semana. Eu acho que isto é uma coisa inconsciente, com mimos, parvalheiras, sim. Coisas que se calhar até podia ter posto. Mas também tinha a apanhar ali as regras. Não, isso assim não. Assim não e pronto, impunha a regra de dizer. Mas se calhar às vezes era mais flexível, não é? Ai, deixa fazer. Deixa fazer. Fazes isso, não sei quem, não sei o que mais. Ah, deixa estar, também não sejas assim. E era diferente agora. Impunha algumas regras, claro. Tiveste que aprender a dizer que não. Sim. Tive mesmo. Foi uma das vantagens de ser pai. Não, foi uma das vantagens com o teu crescimento. Tu vais aprendendo a dizer não. Que é uma palavra difícil de dizer. Para mim era porque eu dizia um nin com tudo, percebes? Gostavas de dizer sim a toda a gente e a tudo. Quer dizer, não conseguia dizer não em determinadas situações porque a pessoa ia ficar magoada. Então, pera, deixa-me eu ver se consigo arranjar maneira de conseguir dar a volta. E hoje em dia, mas isso aprende-se, percebes? Isso aprende-se. Há pessoas que têm essa capacidade de não. Eu não achava que era muito violento, era muito áspero para as pessoas. Se eu não gostava de levar um não redondo como levava, acho que também não tinha o direito de fazer um não, um N bem grande. Hoje o não sabe-te bem. Não, hoje o não é responsável. Não. Ah, sim. Porque pronto, justificas. Sim, pá, dás-me isso, não. Pronto, e tu ficaste com o não, olha, não porquê? Por que razão existe o não? O não justifique sempre. Olha, não, por causa disto, disto e daquilo. Ah, ok. Pronto, e aí já estamos mais à vontade. Mas isso é com o tempo e com o crescimento da pessoa. Dos filhos, o que é que se obtém de melhor? A confiança para que eles falem contigo sobre tudo? Sim. Sem tu teres que perguntar? Sim, sem dúvida. E isso existe, isso faz-se, isso constrói-se. A cumplicidade. Nunca foste de pressionar para saber? Não, isso para mim não resulta. Estás a pressionar para saber, qualquer pessoa vai à negação e vai dizer sempre que não, porque estás a pressionar e diz que não. Não fui, ponto. E pressionaste. Não sei, acho que há formas de se conseguir conversar até que a pessoa se abra um bocado dizendo sim ou dizendo não. E muitas vezes nem precisas ter a resposta se é verdade, se é mentira, o que aconteceu, ou se aconteceu ou não, ou sim ou não. Basta falar e se calhar até deixar qualquer coisa no ar. Pronto, olha, fica ao teu critério. Se não, melhor ainda, se aconteceu isso, olha, espero bem que pá. Mas quem sou eu, atenção, para estar aqui com moralismos e dar conselhos? Dentro da nossa responsabilidade, dou alguns, claro. És da liberdade com responsabilidade ou és o pai galinha Zé Figueiras? Olha, posso ter as duas coisas. Consegues ser as duas coisas? Já fui mais galinha, já fui mais. E nessas coisas, confesso que, assim, os filhos começaram a ter uma idade, pá, pronto, dinejas de viver a vida deles, não é? Sim. Adolescência. E tu estás preocupado. E a própria vida deles já é paralela à nossa. E isso, mas isso também é uma das coisas que tu aprendes a desligar-te um bocado. É assim, corta esse cordão umbilical, porque senão... Mas isso não é cruel? Desligar essa palavra em si, desligar dos filhos. Não. O que acontece é quando tu estás... E depois há o outro lado, então aí estás sempre a ligar. Também não é uma coisa massacrante para os miúdos. Pai, larga-me! E acontece. Sim, também acontece. Então tu próprio desligas-te um bocado. Espera, calma. Assim, as piores notícias, infelizmente, sabem sempre primeiro. Mas pronto, vão sair à noite. Eu tinha sempre aquela coisa. Manda-me uma mensagem depois quando te chegares. 3, 4, 5 da manhã, manda-me uma mensagem. Epá, e dava por mim, às vezes, tontinho, acordar à meia-noite a ver se já tinha recebido a mensagem. E eu próprio mandava a mensagem. Onde é que andam? Já estão a ver? Epá, não pode ser, isso é uma esquizofrenia. E depois eu... Mas isso faz parte, hein? Atenção, é a nossa preocupação, é... E sabemos... Interessante é, desliga-te um bocado. Pronto, e consegues e depois até viver melhor a tua vida, que é... pronto, os filhos têm a vida deles, não é? E depois também já são adultos. O filho Zé Figueiras deu muito trabalho? Não. Eu era um bocado rebelde, hein? Atenção, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, de... tem um ar tão certinho. Contrariavas o que, as leis que te impunham? Não, era um bocado rebelde naquela fase parva do liceu. Da adolescência, do armário, essa coisa. Sim, sim, sim, aquela idade dos sétimo, oitavo, nono e décimo... E confesso, e digo isto e confesso, e tenho amigos da altura, de liceu, de escola, foram os amigos que ficaram da infância, que o engraçadinho da turma, ou às vezes o parvinho da turma, mas sempre que, com o apoio até da turma, mas, por exemplo, se havia alguém para dizer alguma coisa e para fazer aquilo, era o Zé que punha. Eras tu. Ah, vai tu, vai tu. E eu ia. Percebes? E depois às vezes ia assim, pá, coisa tão parva. É assim, é terrível, mas faz parte do nosso crescimento e da nossa adolescência. Houve um ano, e digo isto estupidamente, pá, uma coisa que é impensável agora, mas chumbei por faltas. Chumbaste por faltas? Estava para aí no oitavo ano. Assim, ou seja, é uma... Porque não gostava da professora. E não gostava da atenção, chumbei por faltas, porque eu gostava muito de algumas disciplinas e havia duas ou três que não gostava. E eu naquela altura, não sei se agora é assim, chumbando uma disciplina por faltas, chumbavas o ano, ponto. Ah, não. Tens que chumbar um X de para. Sim. Portanto, tínhamos um X de faltas para dar. Sim. Passando aquelas faltas, chumbavas o ano, independentemente de seres aluno de 4 ou de 5 ou de 3, a geografia, a francesa, eu odiava, e odeio ainda, odiava a matemática. E muito honestamente, se me estiver a ouvir, que ouça, eu tinha uma professora péssima, matemática, péssima, péssima, e acho que isso é que, e se estás a ver, a pessoa que está à tua frente a educar-te num sentido, faz que tu traças um caminho completamente diferente de ódio a uma disciplina que até se calhar era agradável tendo um professor porreiro, que dá matemática com um ar, pronto, odiava a matemática. Pensas nessa professora hoje em dia, quando estás, por exemplo, em frente à câmara? Numa espécie de... Eu chumbei por tua culpa, mas consegui. Às vezes penso nisso. Já pensei nisso. Há uns anos atrás pensava, e os meus professores a verem-me agora? Ah. Pensava, olha este miúdo no que se tornou. Mas isso chumbei por faltas. E isto tem a ver exatamente com o ar de rebeldia. E a rebeldia que eu fazia era... Coisa tão estúpida. Imagina, mas faz parte do nosso crescimento. Não disse nada em casa. Porque se eu dissesse em casa, a meio do segundo período... Tinha chumbado por faltas. Estávamos em março... Ou que eu tinha chumbado por faltas, quer dizer, era que ia... Ah, nem imagino. Então ia para a sala, ia para a escola todos os dias. E já estava chumbado por faltas. Era uma coisa... E pronto, professores vinham falar comigo, era uma sensação horrível. E depois, claro, que os meus pais descobriram uns meses antes de acabar as aulas, para aí as aulas acabavam em junho, e descobriram depois para aí abril, e foi o fim do mundo, pronto. Não, se houvesse mais cedo, pior ainda. E tinha professores que me diziam, como é que é possível, tu que eras bom aluno a isto, nesta área, nesta... E por uma disciplina, ainda tentaram, lembro-me disso, de falar com a professora, não consegui, estava chumbado, pronto, era, pronto, tinhas ali o carimbo. Mas isto, estás a ver, um bocado esta rebeldia que ninguém imaginava, do género, era tão certinho, mas isso aconteceu, faz parte do crescimento. Foi que te tornaste homem? Sim. Ou seja, a passar essa fase de epá, já fui rebelde o suficiente, já chumbei o ano, se calhar, não, olha, Zé, tens que ser um homenzinho. Olha, só para tu perceberes, eu cresci imenso, eu apanhei uma fase de uma juventude dos anos 80, em que comecei mesmo aí com a minha juventudezinha dos 18, 17 anos, e enfim, o país tinha uma abertura já. Sim, portanto, era aquela fase pós-revolução, aquela... Mas já Portugal entra na comunidade europeia. Sim, sim, sim, sim, sim. Portanto, há aqui uma grande abertura para a Europa. E nós começamos a fazer o Interrail, que era uma coisa que eu me fascinava imenso e que ouvi, que sabia que existia. E então, aos 18, aos 17 anos, faço o meu primeiro Interrail e vou por esta Europa fora. O meu pai teve que assinar, na altura, uma declaração porque o filho era menor. Sim, com 17, sim. Com aquela história do passaporte. E aí, foi aí que eu cresci. Foi aí que eu cresci, a andar a viajar pela Europa, dormir em estações de comboio, com o saco-cama, com a chegar, a andar à boleia, porque entretanto o dinheiro gastava-se e tínhamos que arranjar dinheiro de outra maneira. Como é que eu arranjava dinheiro? Juntava um grupo de amigos e tocávamos. Ou seja, eu cresci imenso nessa altura. E dizia sempre, um dia venho viver para um país destes, um dia venho viver para um país destes, porque acho que me identifico muito com esta sociedade. E quando voltei, começam os cursos, a acabar cursos e pronto, a recuperar um bocadinho a vida daquela rebeldia do teenager do liceu, não é? Pronto, e depois é a minha vida. Mas quando sais da zona de conforto é quando te sentes mais livre, mais verdadeiro. Sim, e aí é a nossa consciência, que é, podias ter entrado por mundos, esquisitos, suburbanos ou underground. Nunca tiveste essa tentação? Não, nunca tive. Nunca tive. Não é uma questão de resistir, é uma questão de que essa tentação nunca te apareceu à frente. Passava à frente e passava ao lado. E todos nós, acho que era hipócrita se dissesse que não deu uma passa quando andava no liceu. Então fazia parte da nossa juventude, aquela passa, experimentar, tá, deixa-me dar uma passa para ver como é que é. Bem, não dês mais do que duas, que depois ficas maluco. Aquelas coisas que era fumar o charrozinho. Isso faz parte do nosso crescimento. Mas eu, aliás, estas eram as conversas que nós tínhamos em casa. E não tens pudor de o dizer hoje? Não, estas eram as conversas que nós tínhamos em casa com os filhos à mesa. Que era o fumar cigarros, que há aquela fase da descoberta e começar a fumar cigarros, o dar passas em charros, isso faz parte da nossa descoberta. Mas quem é o tipo da minha idade hoje que diz que no liceu não... Há malta que nunca tocou em cigarro, atenção! Se calhar estamos a ouvir, nem nunca lhes passou. Agora, toda isso passava-se à nossa frente. Então, não, ninguém me venha dizer que... Não, eu com 15 anos, mas existiam charros. Claro que existiam. E estas conversas tínhamos-las à mesa com os filhos. Portanto, é assim, vejam o que é que querem fazer, porque há pessoas que ficam agarradas e há outros que experimentaram para ver como é e acabou. E pronto, e isso passou-se na minha vida. Aceitaste de bom grado quando te disseram, pai, hoje fumei o meu primeiro cigarro? Ui, eu acho que os pais toleram mais, porque os pais também começavam e depois a fumar mais cedo. O meu pai nunca fumou, mas não tolera. As mães é que era o pior, que as mães batiam-nos se me apanhassem com um cigarro na mão. E hoje, como sou pai, tenho os meus filhos com 20 anos, imaginem, isto foi tudo tão rápido. Acho que me incomodava também. Mas isto é nato, não é? Ver o meu filho com um cigarro na mão a conversar. Tira isso que me faz impressão. E eu, não, eu fumo socialmente. Pego num cigarrinho e fumo socialmente. Sou capaz de estar 15 dias, pronto, sem fumar. Matas assim o bichinho. Mas numa festa, deixa-me fumar um cigarro, estupidamente. E pego num cigarro e fumo. E até me sabe bem, pronto. Mas é estranho ver um filho com isso. E sinto exatamente o que era a minha mãe ver um miúdo de 14 ou de 15 anos, o filho... com um cigarro lá atrás do pavilhão da escola. É estranho, é muito estranho, mas percebo perfeitamente. Mas isso faz parte do nosso crescimento, pessoal. Então não é? O crescimento da idade é inversamente proporcional às horas que aguentas numa discoteca? É, literalmente. É, sim senhor. Estava exatamente a medir a pergunta. Eu já não consigo. Eu já não consigo fazer uma direta. Ou seja, eu faço uma direta, no dia a seguir ando é todo partido, pá, completamente. Todo partido. É que ganhas a consciência da idade real que tens. Sim. Ou muitas vezes olhas para o BI e dizes, não é possível. Sim. Se calhar... Sim, temos essa noção. Ser adulto é uma mentira. Eu acho que é adulto, eu ainda não entrei naquela fase. Claro que não. Eu sinto-me um jovem de cabeça. O meu corpo é que já não corresponde. Ainda não entrei nessa fase. Mas eu acho que tem a ver um bocadinho também com a nossa maneira e a nossa postura. Se fazes exercício, acho modéstia à parte, que tenho uma vida, uns hábitos saudáveis, faço exercício, faço muitos programas de fim de semana, portanto isso, agora vou utilizar aquela frase de terceira idade, liberta-te do espírito. Não, mas faço, é assim, obviamente tenho a capacidade que já não, até mesmo por não gostar, não vou para uma discoteca e fico lá até às 5, 6 da manhã. Não, é assim, acabou, há timings para isso tudo. Eu não, e depois, entretanto, estas coisas mudaram todas, que agora começa tudo a entrar na night, é às 2, 3 da manhã. Sim, sim. É assim, não. Ou às 4. vais, jantas em casa de uns amigos ou dás um jantar em casa com malta e quê? É uma da manhã, pessoal, embora lá para a discoteca beber um copo, eu se calhar entro numa... Ei, a mim já não me apetece sair. E se calhar sou... E claro, tem a ver com a nossa idade. Vamos para a noite, vamos para um bar, estamos todos a beber um copo na rua, ou estamos todos a beber um copo, é uma, é duas da manhã, é não sei quê. Quatro da manhã, embora ali à discoteca, já não... É assim... Já não faz parte. Agora vou, atenção, vou. Não me apanham é lá todos os fins de semana. Nem tenho vida para isso, não hoje, é? Hoje a própria vida em si e a felicidade mede-se por pequenas coisas. Já não precisas de grandes momentos, não. De grandes atitudes para, para dizer não. Sou feliz. Não, e independentemente de... É assim, a minha vida profissional... E digo isto, olha, estou-te a dizer isto e se calhar um dia mais tarde a minha vida profissional não passa, não vai passar a vida toda por uma televisão. Eu tenho outros objetivos na vida, percebes? Cá, lá, fora, onde quer que seja. Agora, esta ainda é uma etapa. A idade não trava. Não. Já tive até inclusive alguns pescar de olho para ir para aqui ou para acolá fazer trabalhos noutras áreas completamente diferentes. Eu disse, ei, isso era muito boa. Isso era... Porquê? Porque... É assim, profissionalmente eu gosto imenso daquilo que faço, sem dúvida, e acho que não me vejo a fazer também outra coisa, mas se calhar um desafio em algo que eu gostasse mudava completamente a minha vida. E não era preciso estar à frente do ecrã, ou ser mais conhecido na rua, ou... E o Zé? Epá, não sei, o Zé desapareceu completamente. E? Desapareceu completamente... É uma pergunta que não te incomoda de forma nenhuma. Então o Zé desapareceu completamente. Sim, ok, desapareceu, pronto. A dona Alzira de, com todo o respeito, Tunhais da Serra, deixou de ver o Zé, pronto, mas é assim, mas... O meu grupo de amigos continua. Sim. E eu continuo a fazer a minha vidinha toda. Pá, e não tens de estar à frente do ecrã, não é? O que é que ainda te impede de mudar de vida? O que é que me impede ainda mudar de vida? Ah, enfim, há algumas basezinhas que ainda tenho que acimentar aqui na minha área de trabalho. E assim, não muda ainda de vida porque, pronto, ainda não é fase... para mudar, mas um dia destes sou capaz de mudar completamente o rumo da minha vida. Não és pessoa de dizer e se eu tivesse feito, e se eu tivesse querido, e se eu tivesse sido? Não és uma pessoa de se's? Sou, posso ser, mas também não me prendo muito a isso. Olha, se eu tivesse feito aquilo, não, porque é assim, se não tivesse feito aquilo, não tinha feito isto. Uhum. Penso sempre desta maneira. Tu perdido uma consequência, uma causa. Olha, eu gostava muito de ter sido, mas isto tem a ver com o meu, a minha vontade e ser nato em comunicar. Ou seja, gosto de falar com as pessoas e nos jantares e gosto de falar. Estamos em convívio, vamos falando de conversas. Uma das coisas que eu gostava imenso de ter sido era comissário de bordo. Ah, dos aviões, pois. Adorava. Mas isto é aquela fase ali dos 18, 19 anos que gostava de ter sido. E que não sabes muito bem ainda. Mas gostava, atenção, não era, ia que vou ter uma vida linda de andar de avião. Não, nada disso. Tenho amigos meus que dessa altura que entraram e que hoje dizem exatamente, oh, mas isto não é bem aquilo que a gente pensa. Já aqui estou há 20 anos e olha, não é lá tão em bom cima, como... todos os dias, faz-nos algumas mazelas também. E concorri para a TAP, imagina, concorri para a TAP, entreguei e fui até ao último casting, digamos assim, à última entrevista. Último momento de seleção? De seleção, passei em todos. Passei na prova da apresentação, aquelas coisas. Sim. Prova de línguas, que era importante para eles, eu falava línguas, passei. Prova do português, prova de uma série de coisas. E chumbei na última prova que não entrei. Não entrei mesmo. E pronto, foram falar nos psicotécnicos. Olha, não me pergunto o que é que correu bem, o que é que correu mal. Não me interessa. Chumbei. Pronto, recebo a carta em casa. De 15 em 15 dias recebi uma carta. Parabéns, ficou aprovado para a próxima etapa. Ei, maravilha. A última. Ah, recebi. Morrer na praia, basicamente. E andei ali durante uns tempinhos. E sabes que cada vez que eu viajava... Pá, ficava vidrado e, na malta, no, nos comissários, nas assistentes de bordo, naquela... Ei, era isto que eu gostava de fazer, adorava, adorava. Aquela coisa do... Boa tarde, não sei o quê, senhores passageiros. Adorava, era eu a estar ali a falar com as pessoas. És uma pessoa de pessoas. Não, adorava, adorava e acho que tinha... Epá, e deixa-me dizer, acho que até tinha muito jeito. E uma vez tive um convite para ir fazer uma viagem, aliás, isso até foi publicado, que era um dos meus sonhos e a SATA convidou-me para eu ir... fazer de comissário de bordo num voo. E fui, adorei. E eu, ei, é a minha praia. E as pessoas a dizer, você está aqui é para os apanhados. E eu, não é não. Não, para mim, eu, mas o que é que Figueiras está aqui a fazer? E eu completamente a servir. E eu quase, não, estamos aqui a fazer a realizar um sonho. Bom, Ainda houve uma altura que eu pensava, e quando via a malta dizia, ei pá, e se eu tivesse passado? Aí adorava ter tido isto. Mas já com carreira, atenção. Uhum. Já, como eu costumo dizer, figurinha conhecida lá no bairro. E dizia, ei pá, adorava, adorava ter sido isto. Recuavas no tempo e vias uma vida diferente? Se aquela carta viesse, foi aprovada e pode... Exatamente, pá, nem nunca mais pensaria em mais nada, nem concorreria para mais nada, porque era ali que eu gostava de fazer aquilo, e gostava. A pessoa tem aquela ideia de eu adorava ter sido piloto, ei, eu era o piloto, eu era comissário, eu adorava estar ali naqueles corredores. Deixa uma coisa? E tinha um amigo meu que me dizia assim, então pá, vai para trás de um balcão, faz a mesma coisa, de bom dia, deixa uma coisa, é que estás à vontade também. Mas adorava, nunca, pensei sempre, quando tu me perguntas o se eu, sim, se eu tivesse sido, ah, mas se tivesse sido... Não teria sido isto, a minha vida não teria passado pela comunicação, pelos ecrãs, por isto e por aquilo. Portanto, olha, o destino traça-nos, ou melhor, a vida traça-nos o destino. E cá estamos, em um minuto e meio, estamos a terminar esta entrevista nas Conversas de Esquina. A idade traz o medo da morte ou a noção do prazer que a vida dá? É uma pergunta toda filosófica. A idade, sim. Atenção. Eu com 73 anos neste momento, sim. Dá para pensar em cada perna. Idade, não, a idade, sem dúvida, a idade traz-te a resposta da algibeira, aquele amadurecimento que tu pensas que ainda tens mais coisas para fazer, traz-te, e isso sem dúvida para terminar, outras prioridades, ou seja... Vamos dizer, não, eu prefiro agora ir fazer sim, aquilo. Ir para outro lado. Exato, isso a idade traz-nos isso de certeza absoluta. Queres ir fazer aquilo? Epá, não, prefiro fazer isto. Pronto, mas são opções da vida. Com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, opá, fazemos tudo. Embora, fazemos tudo. Embora, e há tempo fazemos para tudo que, e espaço não, porque para isto pode servir e depois a seguir pode fazer ainda mais alguma coisa nesta área. Chegas quase a tocar nos 50 e entras naquela. Não, a idade, eu agora quero seguir a isto. E tenho aí algumas ideias, pronto, é isso. Espero que tenha sido um gosto e um prazer. Olha, adorei imenso. E andávamos a adiar esta conversa há meses. Há muito tempo, pá. E finalmente, espero que tenha sido do teu agrado e que não tenhas pensado assim, o que é que eu vim aqui fazer? Bem, foi mais uma edição das Conversas de Esquina, pá. Zé, muito, muito obrigado por teres vindo. Voltamos na próxima semana, Semana de Revolução, com um novo Conversas de Esquina. Beijinhos, abraços e um excelente e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.